Quem pôs os fundamentos do mundo? Quem foi que estendeu o mar? Quem deu a precisão para a águia? De longe a sua presa avistar. Quem pode deter fortes ondas e fazê-las na praia quebrar? Quem pode fazer semelhante a isso? Quem se atreve a querer duvidar? Quem pôs os fundamentos do mundo? Quem foi que estendeu o mar? Quem deu Deus é maior. maior, Deus é maior.